Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Ótima noite, amigo ouvinte da Rádio Mackenzie. Está no ar mais um Arquibancada MAC, o seu programa com o melhor debate esportivo de São Paulo. Lembrando que este programa conta com o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este quem está falando é Gabriel Toon, ou Nico, se preferirem, seu apresentador de hoje, e vamos apresentar a bancada. Ao meu lado esquerdo, Guilherme Souza. Bom dia, Guilherme. Boa noite, no caso. Boa noite, Toon. Tudo bem? Tudo bem. À minha frente, Gustavo Yuzi. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Nico. Muito bom estar aqui de volta. Parolin. Boa noite, Nico. Boa noite, ouvinte. De volta agora, depois de um longo período de férias. Muito feliz de estar aqui. E a nossa presença feminina na bancada, Mayara Costa. Oi, Tuon. Boa noite. Bom, então, vamos já começar com o Tricolor Paulista. Sobe o hino do Tricolor. Certo, então, Mayara Costa, você tem um destaque sobre o Tricolor Paulista, é isso? Sim, o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aydar, mandou uma nota à imprensa sobre a saída de pessoas da diretoria. Aydar diz ter solicitado nesta terça-feira um pedido coletivo de demissão dos diretores. Segundo ele, essa atitude permitiria uma recomposição da diretoria, baseada em conversas com todos os grupos políticos do São Paulo Futebol Clube e com um objetivo maior de pacificação, com todas as letras maiúsculas. Chega de disputas políticas internas e que nada acrescentam na vida do clube. É hora dos São Paulinos se unirem para o bem da instituição São Paulo FC. Foram palavras dele. E também, quem apareceu na sala da presidência foi o senhor Juan Carlos Osório, que confirmou estar deixando a direção técnica do time para dirigir a seleção do México durante as eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, um desejo que ele alimentava há muito tempo. O presidente lamentou profundamente a decisão de Osório, já que vinha desenvolvendo um bom trabalho, e desejou boa sorte. Nos próximos dias, Aydar deve anunciar os novos diretores e também o novo treinador. Até lá, ele não voltará a se pronunciar publicamente sobre outros assuntos. Certo, então mais uma polêmica no mandato do Aydar, né? Guilherme Souza, o que falar desse mandato que mal começou e eu já considero pacas? Bom, é impressionante como o São Paulo sempre foi famoso, né? Pela diretoria, principalmente, pela organização, mas o que a gente viu nessa mudança de mandato do Juvenal com o Aydar é uma coisa totalmente oposta, né? E agora com essa confusão toda, eu não sei se o Aydar vai... eu não sei o que acontece, né? Sem os diretores, e tendo que correr atrás de técnico, tendo que correr atrás de novos diretores, o São Paulo com dívidas, então eu não sei como é que tá a situação dele, né? Será que ele consegue chegar até o final do mandato? Bom, na minha opinião, o Aydar não vai ficar no cargo. Acho que é só questão de tempo para ele sair. Se ele sair agora, são 30 dias para ter novas eleições no clube. E eu acho que ele não vai segurar, porque os diretores saíram, ele vai ficar sem apoio nenhum, a oposição vem muito forte. E só para pegar um gancho do que a Mayara falou, ela falou que o clube, que o Aydar falou que o São Paulo ia anunciar o treinador nos novos dias. Anunciou hoje o Doriva, que rescindiu com a Ponte Preta e vai tentar aí levantar a equipe nesse final do ano. Exatamente, essa notícia que eu ia passar agora, o Doriva que saiu da Ponte Preta nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Guilherme Parolin, o que isso, a chegada do Doriva acrescenta no time tricolor? Ah, não sei se pode acrescentar muito. A gente já tá no mais da metade do campeonato, né? A gente tá partindo para a reta final do Campeonato Brasileiro. Agora, até o Doriva chegar, conhecer elenco, conhecer os jogadores, encontrar uma formação pro time, leva um tempo que ele não tem disponível. O São Paulo tá aí para disputar semifinais da Copa do Brasil. O certo, ao meu ver, seria colocar o Milton Cruz, que já conhece o elenco, já treinou por diversas vezes o time, que até o final do ano, pelo menos, para já deixar o time mais organizado com um treinador que tem conhecimento do elenco. Agora, contratar o Doriva é um bom técnico, é uma boa opção, conseguiu fazer bons trabalhos no Ituano, sendo campeão paulista, e pode-se dizer que fez um bom trabalho no Vasco também, conseguiu ser campeão carioca mesmo com um time limitadíssimo que ele tinha. Prova disso é que hoje o time está virtualmente rebaixado para a Série B. Então, mas pode ser uma boa aposta, mas eu teria colocado o Milton Cruz, porque não há tempo hábil para o Doriva conhecer o elenco, e eu acredito que havia outras opções melhores no mercado também. Gostaria de ver o Milton Mendes, fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, acabou... Atlético Paranaense, né? Isso. Acabou sendo demitido, mas que tem boas condições de fazer um bom trabalho também em uma equipe maior. E qual que você acha que é a diferença, por exemplo, você citou o Milton Mendes, a diferença do modo de trabalhar do Doriva para o Milton Mendes? Você acha que os dois têm um futebol moderno ou você acha que ainda é um futebol meio retrógrado? Ah, acredito que são ideias novas, né? O Doriva também é um treinador que vem tentando inovar. Prova disso, novamente, é o bom trabalho que ele conseguiu fazer com um time limitadíssimo do Ituano no ano passado. E a gente pode ver essas características no futebol. Milton, no futebol dos times que eles treinam, aliás. O Milton Mendes mostrou um jogo muito ofensivo com o Atlético Paranaense, uma filosofia diferente do que a gente tem visto com os treinadores mais antigos, se assim pode se dizer. Vale lembrar que a realidade do Atlético, rapidamente falando, era para não cair esse ano, né? E o Milton Mendes, ele fez um trabalho tão bom que ele já livrou o time da situação. Dentro das expectativas, né? Maiara? Sim, o que eu acho que pode acontecer com o Doriva no São Paulo é aquele efeito relâmpago, né? De chegar, ganhar 3 jogos, aí todo mundo começa a acreditar, nossa, maravilhoso, era tudo que a gente precisava, e logo depois o time começar a cair. Eu acho que isso é muito provável que aconteça. Quem perde muito com isso também é a Ponte Preta, que o Doriva vinha fazendo um trabalho muito bom dentro da Ponte, tanto que o time conseguiu evoluir muito. Dentro dos parâmetros e do limite financeiro que a equipe tem, estava numa posição além do esperado. Sim, quase na metade do semestre a Ponte Preta estava quase caindo. Exatamente. Começou bem, estava quase caindo, agora estava alcançando uma nona posição, com até chance para brigar pela vaga da Libertadores, né? 43 pontos, 44, se eu não me engano, está ali no bolo. Gustavo, a Ponte Preta perde o que com isso? Por que o Doriva conseguiu levar a Ponte Preta tão longe? E o que vai acontecer agora sem o comando técnico? Bom, eu acredito que isso não foi nem só, assim, mérito dele. Eu acho que o Doriva, ele é um cara que não é muito conhecido por dar puxão de orelha no jogador. Então, eu acho que essa união deles, aquele técnico mais paizão, assim, eu acho que pode ter ajudado a equipe da Ponte Preta a se restabelecer no campeonato. Como você disse, subiu cada vez mais. Agora, eu acho que a Ponte vai acabar ali pelo meio da tabela, não vai conseguir subir mais tanto assim. E eu acho que para a Ponte Preta resta brigar ali por uma Sul-Americana, porque a Libertadores, mesmo que matematicamente ainda dê para chegar, eu acho muito complicado. O elenco é muito limitado, né? Sim. E também é difícil a gente crucificar o Doriva, né? Por largar um trabalho assim no meio, trabalho que estava indo bem, porque a chance de treinar um clube grande fala mais alto, né? Aconteceu também com o Eduardo Batista, que estava treinando o Sport e acabou se transferindo para o Fluminense. No meio da temporada também não estava mais naquele pique do começo do brasileiro, com tantas vitórias, mas ainda vinha fazendo um bom trabalho com perspectivas de uma continuação, mas veio a proposta do Fluminense, um time grande, um time que poderia estar brigando lá em cima, e ele aceitou. Aconteceu agora a mesma coisa com o Doriva também, que vai ter a oportunidade de treinar um time da dimensão que tem o São Paulo, né? Mas até que ponto pro Doriva é bom assumir o São Paulo no meio da crise política que ele vive? Porque para ser técnico ele vai precisar do apoio dos dirigentes. E que dirigentes são agora de São Paulo? Ninguém sabe ao certo, né? Então acho que assim, é bom porque ele vai ter mais visibilidade dentro de um time grande, mas é ruim pelo fato que a situação política do clube pode complicar muito o trabalho dele. É uma bucha que ele vai ter que segurar, né? Ele vai ter que assumir o risco e mostrar o trabalho dele. Se ele tem a qualidade que o levou até o São Paulo, ele vai ter que mostrar agora, vai ter que provar que é um bom técnico e que pode segurar o comando mesmo numa época de dificuldades como o São Paulo vem passando agora. Sim, com certeza. Outro detalhe disso que vocês estavam falando é que o Doriva, ele começou no São Paulo, ele foi revelado para o São Paulo, com certeza isso pesou bastante na decisão dele. Agora vamos falar do Alvinegro Corinthians. O Ralf recebeu uma proposta de renovação e o Corinthians aguarda a resposta do jogador. O quão bom pro Ralf e pro Corinthians é a renovação do contrato dele, Parolin? Olha, pro Ralf deve ser muito bom, né? Tá jogando num dos maiores times do Brasil, ganhando um bom salário. Agora, fica a dúvida se realmente essa renovação é vantajosa pro Corinthians. Porque o Ralf é um jogador que já tem uma idade um pouco mais avançada, já deu muitos frutos ao clube, jogou bastante, já foi campeão brasileiro da Libertadores, Mundial, mas que passou por uma fase complicada dentro do elenco. Chegou a ficar no banco muitos jogos, recuperou a titularidade agora por conta da lesão do Bruno Henrique, que inclusive já voltou, mas o Tite estava gostando do futebol do Ralf e acabou mantendo ele no time. Mas é um risco que o Corinthians está assumindo em tentar renovar com o Ralf, porque ele pode não render tudo o que é esperado dele, como já não rendeu em algumas partidas. Durante muito tempo, o Bruno Henrique apresentou um futebol melhor, realmente. Nesses últimos jogos, o Ralf conseguiu se recuperar e está mostrando um bom trabalho, mas pode ser que tenha uma caída técnica novamente e o Corinthians seja obrigado a continuar pagando seus salários, além do que já ainda está devendo para o jogador, né? Então, é realmente um risco que o Corinthians está assumindo e, realmente, se for renovar, tem que ser por um ano apenas, que é porque acho que o Ralf já mostrou muito do que ele poderia mostrar no Corinthians e acho que 2 anos, algo maior do que isso, já seria demais. É justamente isso que vem emperrando a negociação. O Corinthians só quer oferecer um vínculo de 1 ano para o Ralf, mas o jogador quer mais, né? Ele está no fim de carreira, imagino que a pretensão dele seja encerrar a carreira no Corinthians. Guilherme, o quanto você acha bom um ídolo como o Ralf, né, com mais de 300 jogos no Corinthians, terminar a carreira no Timão? Tipo, tá faltando isso no futebol brasileiro, um ídolo que acaba no time, aquele que tem identificação. É, eu acho que o Ralf, ele não é o ídolo do Corinthians por gols, por jogar bonito, mas é pela raça, que é o que a torcida corintiana gosta. Mas eu concordo com o Parolin que o que ele já fez pelo Corinthians, a gente não pode apagar, realmente foi muito importante, tá? acho que foi a trajetória mais importante do clube, mas ultimamente ele voltou a subir de produção na equipe, mas ele passou por uma fase difícil e eu ainda acho que o Bruno Henrique, nesse momento, por ser jovem, ele está jogando melhor que o Ralf. Então eu acho que é importante tentar renovar com ele, sim, mas é que ele falou, não pode renovar por tanto tempo porque talvez ele não consiga render mais. Agora, é lógico que o Ralf ele pode em 2 anos, 3 anos continuar jogando bem, isso a gente não sabe. Mas a previsão mesmo é que o Bruno Henrique, quando voltar de lesão, volte a ser titular e o Ralf fica recebendo o salário dele, entrar, sei lá, quando for um time misto, enfim. E é um salário alto, né? A gente tem que ver isso. Um time como o Corinthians, que está passando por uma necessidade de cortar gastos, tem que pensar muito bem antes de renovar com um jogador que recebe um salário bom como é o do Ralf. Mas, por exemplo, o Christian é quase da mesma posição do Ralf e ele não rendeu nada até agora. Tenho certeza que todo torcedor corintiano está insatisfeito com ele. São mais de 400 mil de salário para não jogar. Ele simplesmente não joga. Em treino ele conseguiu se machucar. Gustavo Yuzi, nesse corte de elenco que o Parolin falou, você não acha que valeria mais a pena olhar para esses jogadores que estão encostados ali, refugos mesmo no Corinthians, do que ídolos como o Danilo, o Ralf? O que você acha disso? Eu acho que esses jogadores que, por exemplo, têm a segunda passagem deles pelos clubes e vêm recebendo muito, acabam sendo muito presos à imagem que eles deixaram na passagem bem sucedida deles. Por exemplo, o caso do Christian, que você falou que ganha 400 mil reais. Mais de 400 mil. Eu acho que é um absurdo esse preço, ainda mais por ele não tá jogando, não tá sendo bem aproveitado. E eu também não teria nem renovado com o Danilo. Eu acho que é um ídolo da torcida corintiana, fez muito pelo time, mas eu acho que tá na hora de começar a pensar em renovar um pouco mais a equipe pro ano que vem, porque ele não é muito aproveitado pelo Tite no time titular. Mas tem um problema nisso que você falou de olhar pros refugos pra cortar os gastos, porque é o tempo de contrato, né? O contrato do Ralf tá acabando. Aí vai dar a opção do Corinthians renovar. Agora o Christian ainda tem contrato. Para rescindir o contrato com o Christian, teria que pagar uma multa que não compensaria. Então tem essa dificuldade. É lógico que se o contrato do Christian estivesse acabando, nem poderia se cogitar renovar. Isso foi um grande erro que a diretoria tomou lá atrás de ter trazido o jogador de volta, sendo que ele não jogava praticamente 1 ano, tinha mudado de posição na Turquia. E assim, já estava uma idade avançada, talvez não rendesse o que o clube esperava. Então foi um erro que a diretoria tomou no passado. Agora, essa situação fica difícil de se reverter. Realmente não dá pra cortar o contrato do jogador. Agora, um contrato que está sendo encerrado, dá pra não renovar, né? Tem esse problema. Pegando o gancho no que o Parolin falou, O que eu vejo muito no Corinthians é tentar encher o time de ídolos da torcida, porque a diretoria parece que vê que isso vai agradar a torcida e não vai conseguir problemas. Isso é claro, quer renovar com o Ralf, apesar dele estar jogando bem, mas para manter um ídolo. Tem o Christian que trouxe, porque é um ídolo. Já fez isso várias vezes, isso já deu certo. Vamos falar, por exemplo, do Ronaldo. Deu super certo, ok, jogou, conquistou a torcida e tal, mas isso não acontece sempre. Isso na verdade, mais uma exceção do que uma regra. Um ídolo dá certo na segunda passagem, isso é bem difícil. E o que eu vejo é a diretoria trazendo mais ídolos, mais para agradar a torcida do que para reforçar realmente o time. Falando disso que a Mayara falou e a gente tem debatido agora, o Corinthians tem falado também do nome de Dentinho de volta ao Corinthians. Ele que, por incrível que pareça, é o artilheiro do Corinthians no século. Guilherme, o que você acha dessa contratação? Eu acho uma outra furada, assim como o Christian. Primeiro que tem o tempo de adaptação. Segundo que a gente sabe que para tirar o jogador desse país da Ucrânia, por exemplo, é muito difícil. Então requer muito dinheiro que o Corinthians nesse momento não tem. Já está endividado. E provavelmente ele não vai querer vir por um contrato de um ano também. Né? Então, se não der certo, vai acabar virando um Christian que tem que esperar o contrato acabar. Se tentar rescindir, tem a multa, que é grande. Então, eu acho complicado. Mas, devido a essa crise também, o Corinthians, mesmo que não muito, ele tem apostado até um pouco na base. Né? Se você parar para pensar, sim, pela falta de jogadores também, eu acho que poderia ser um pouco melhor até para a base, porque os jogadores têm dado um recado. Para mim, principalmente o Iago, na lateral esquerda, ele tem jogado bem. Então, eu acho que tem jogadores bons na base, que nesse momento de dificuldade, apesar de não ser tradição nossa, do Corinthians, eu acho que é importante tentar, sim. Mas eu não traria o Dentinho, não. Bom, indo agora do preto e branco para o verde e branco, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras, surgiu agora uma especulação de que o Zé Roberto vai renovar o contrato, outro jogador velho, aproveitando essa pegada que a gente está tendo no programa, e ele falou que quer aposentar no Palmeiras. Você acha que Gustavo, você acha que o caso do Zé Roberto é diferente, por exemplo, dos jogadores do Corinthians? Você vê no Zé Roberto um talento técnico, um quesito técnico maior do que os outros? Pô, eu não sei se quesito técnico maior, mas com certeza a questão física pesa. Eu acho que ele tem, assim, o desempenho de um jogador que hoje, se você for pegar um jogador de 24, 25 anos, muitas vezes não tem, até pela sequência dele na temporada. Eu renovaria com o Zé Roberto, eu acho que deixaria meio que a critério dele se ele fosse realmente parar esse ano, como a outra questão que foi levantada aqui, mas eu acho que ele ainda pode sim render pro Palmeiras, que é uma equipe que vem tendo dificuldade, principalmente na lateral esquerda, onde ele pode jogar improvisado, onde tem muitas críticas pro Egídio. Guilherme? Então, também dessa questão até do capitão, né? Falam que tem muita gente que não gosta desse capitão goleiro, porque fica muito longe do campo. E o Zé Roberto, ele tem essa liderança, ele tem Palmeiras essa experiência. É grande. Ele tem essa experiência. Então, eu acho também, por esse lado da liderança, é importante. E é como a gente falou, né? O Palmeiras, ele não quer ficar forte esse ano. Na verdade, ele quer, mas o projeto mesmo é para 2016. Então, eu acredito que é uma boa renovar com ele. E é como o Gustavo falou, no quesito técnico ele pode não ser mais aquele jogador que ele era quando jovem, mas no quesito físico, eu acho que mesmo cuidando do número de jogos dele, eu acho que ele pode ser uma boa assim pro Palmeiras. Gustavo? Eu acho que pela grandeza do Palmeiras, eu acho que realmente estava faltando um cara assim como ele, como por exemplo o São Paulo tem o Rogério Ceni de exemplo, aquele cara que chega, que é o capitão, o cara que chega e dita o ritmo do jogo, que passa as informações para os mais novos, que dá tranquilidade. Eu acho que isso estava faltando numa equipe grande. Motivador, como né, de repente. Isso, sim. Mayara, só um comentário seu. O Zé Roberto, ele só é um pouco diferente por causa da idade, né? Não vamos esquecer que ele tem 40 anos já. Não é, por exemplo, o caso de um jogador de 36, 35. 40 anos é quase a metade de uma vida, certo? Certo, né? A questão da idade pesa muito, né? Ele pode continuar rendendo muito bem e tendo muito papel de liderança. Mas eu acho que só isso não é o suficiente para ele conseguir renovar e continuar jogando. Tá jogando em um bom nível, isso é claro, mas até quando a idade vai começar a pesar? E eu só queria falar que, tipo assim, eu acho que o maior problema do Palmeiras é a marcação. A defesa do Palmeiras é uma das piores defesas que a gente tem. Tipo, eles tomaram, em todos os jogos, tomaram pelo menos um gol. Menos contra o Figueirense, mas assim, todos os jogos a defesa tá vazada. Então esse problema de marcação também é uma coisa que deve muito ser resolvida. Porque são 36 gols sofridos. Tipo, entre todos os grandes paulistas, o Palmeiras é o que mais tomou gol. Então, isso é para chamar a atenção da diretoria também. Não pensar em renovar só por questão de liderança. Tem que pensar em renovar e convocar todo o time para poder resolver. Então, por exemplo, se vai renovar com o Zé Roberto, ótimo. Mas tem que se atentar pro problema da defesa também. Acho que uma coisa está muito ligada com a outra. Se eu não me engano, também no primeiro turno, o Palmeiras venceu por 2-0 o Corinthians, né? Também não tomou isso gol na arena. No Campeonato Brasileiro, sim. E agora vamos falar um pouco rapidinho do Alvinegro Praiano. O Santos, que não tem grandes novidades, mas a Maiara trouxe uma do Lucas Lima pra gente. Maiara, você pode falar pra gente? Então, deu hoje no site do Globo Esporte que o Lucas Lima estaria de saída e que o Santos estaria pensando em contratar o Regis, do Sport. O quanto isso é perigoso pro Santos, porque o Lucas Lima é essencial nessa campanha do Santos. É um dos principais. Ninguém dava nada por esse time do Santos. Todo mundo apostava como a quarta. No início, apostamos como a quarta força de São Paulo e hoje já pode se considerar a segunda, talvez, atrás do Corinthians. Cogitou-se que o Santos podia até cair, né? Passou exatamente um bom tempo na parte de baixo da tabela. Então, realmente, o Lucas Lima foi essencial nessa subida do Santos, que hoje faz parte do G4 e tem grandes chances de ganhar o título da Copa do Brasil. A saída dele seria um prejuízo enorme para o Santos, mas também os valores devem ser muito interessantes, né, para a diretoria. Se bem que o Lucas Lima, se eu não me engano, acho que o Santos só tem 30% do passe dele, né? Então é isso que prejudica muito os clubes também, né? Às vezes o passe é muito grande, só que se você tem 30, 20%, você acaba recebendo pouco, né? Ainda mais o Santos também, que estava afundado na crise. Acho que os quatro paulistas estão, tirando o Palmeiras, vai, mas eles estão preocupados, sim, com essa crise financeira. E eu acho que a defesa do Santos também não é uma das melhores, só que o ataque se garante, né? Acho que talvez seja o melhor ataque do Brasil, o segundo melhor, não sei. Então, e o Lucas Lima digamos que é o responsável por fazer esses atacantes brilharem também, principalmente. Então acho que a saída dele, acho que prejudica o time como um todo. Bom, dentro... Só falando, desculpa. Pode falar, Maia. Só falando do ataque, o ataque do Santos não é o melhor. Tá junto com... Calma. Junto com o Corinthians, o Palmeiras que fez, foram acho que 50 gols marcados. Então não tá entre... Essa liderança de ataque aí de gols marcados tá entre Palmeiras e Corinthians, não o Santos. Apesar de ser o ponto forte da equipe. Mas acho que o Gui quis dizer o ataque assim na questão sentido técnica. Técnico, exato. Não de gols marcados. Porque Ricardo Oliveira e Gabriel são dois jogadores que estão destruindo. Prova disso que o Ricardo Oliveira, no auge de seus 35 anos, foi convocado para a seleção brasileira. E o Gabriel para a seleção sub-23. Então, realmente, o ataque do Santos é muito forte. Se comparando o ataque por atacantes em questão... Jogador por jogador, realmente faz a diferença. O atacante do Santos são muito melhores do que os atacantes do Corinthians, por exemplo. Wagner Love e Malcom. Então, realmente, o Santos é muito forte nesse quesito. Bom, última coisa, só um comentário breve. O Guilherme falou que o Santos tem uma baixa porcentagem do Lucas Lima, então, né? Se eu não me engano, acho que tem 30%. A questão é que, dependendo da proposta, pode sim ser uma grande quantia, ainda mais pela alta do dólar, né? O Santos pode sim receber uma bolada. Eu não concordo com você, só deixando bem claro, tá bom, Guilherme? Tudo bem, então esqueci desse quesito do dólar. Sim, então. Mas depende, né? Depende. Vamos bom, ver. Vamos então. Nosso programa a gente reservou um tempinho aqui para falar sobre as eliminatórias, que vão começar hoje, se eu não me engano, e amanhã, desculpa, e é muito importante, vai até a Copa 2018, o sonho do Hexa, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar cada comentarista sobre um jogo na sequência das ordens dos jogos de amanhã, e cada um vai dar o detalhe, e a gente vai debater e falar os nossos palpites. Então a gente vai começar pela Maiara Costa, com Bolívia e Uruguai. Maiara, o que você tem desse jogo pra gente? Então, vou falar um pouco sobre cada time, começando pela Bolívia. A Bolívia participou de poucas Copas, foram três no total, sendo 1930, 1950 e 94. Mas o detalhe é que em 1930 e 1950 ela foi como convidada, ela não participou pelas eliminatórias, todo aquele processo. Os principais jogadores seriam o Marcelo Moreno, mas ele não está participando da seleção agora, porque ele brigou com o técnico. Então, ele não está convocado, então não conta com o Marcelo Moreno, que está na China agora. Não lembro qual equipe. Mesmo assim, eu não saberia falar chinês, enfim. Tem o Pablo Escobar e o técnico é o Júlio César Valdivieso. É, também trocou de... A Bolívia vai com muitos desfalques. O goleiro titular é o Romel Quiñones, mas ele não vai participar, acho que por lesão. E quem vai entrar no lugar dele é o Daniel Bacca. E um problema que a Bolívia está tendo, que eu acho que se assemelha muito com o Brasil, são dirigentes da federação. Então, eles foram presos e estão sendo julgados agora por corrupção, uma coisa que nós brasileiros conhecemos bem, né? Enfim, e falando do Uruguai, o Uruguai já participou de 12 Copas e tem dois títulos. 1930, que foi quando ele sediou, e 1954. Em 2010, na Copa de 2010, ficou em quarto lugar, foi a melhor campanha nos últimos tempos do Uruguai. Em 2014, caiu nas oitavas de final. É bom ressaltar que um ídolo do Uruguai morreu por agora, o Liga, morreu recentemente. Fez o gol contra o Brasil. Sim, exatamente. E quem vai de desfalque agora do Uruguai nessas eliminatórias é o Cavani e o Suárez, eles não vão participar. Da eliminatória inteira ou desse primeiro jogo? Eu acredito que dos primeiros jogos, não inteira. Certo. Primeiro, o Cavani tá suspenso por conta da expulsão na Copa América, naquele lance do Jara. Ah, sim. E ele foi... Polêmico. Teve o... Bom, vocês sabem, não, né? Precisa entrar em detalhes. E também podemos destacar nessa equipe o Lugano e o Muslera. Nossa, o Lugano joga ainda? Joga. Joga, né? E só pra falar no retrospecto, dentre as duas equipes, o Uruguai não ganha da Bolívia desde 1961 em La Paz, quando o jogo é em La Paz. Resumindo, esse jogo acontece nas altitudes lá, todo aquele problema, desde 1961 o Uruguai não ganha. São essas certo, informações. Então, obrigado, Mayara Costa, pelas informações. Na opinião de vocês, vamos ouvir um por um aqui, o Uruguai é favorito nesse jogo, ou esse quesito que a Mayara trouxe de La Paz pode influenciar? E pode falar o palpite também logo em seguida. Eu acho que é um bom jogo para empate, exatamente pelos desfalques, né? nem questão da história da seleção, mas pelos desfalques e pela altitude, eu acredito que 1-1, talvez. Acho que é o resultado mais provável. Tá certo, Gustavo? Eu acho que o Uruguai já é uma equipe um pouco instável em relação à última Copa. A Bolívia foi até razoavelmente bem na última Copa América. Eu acredito no empate também por 1-1. Barolinha, a Bolívia pode surpreender? Eu acho difícil, viu? Uruguai é como o Gustavo falou, tá num momento instável. Uruguai é um time engraçado, às vezes você não espera nada, ele vai lá e te surpreende, ganha das seleções mais fortes, mas quando você bota fé no time, eles acabam perdendo uns jogos mais fáceis, assim pode-se dizer. E então fica difícil até dar palpite, mas mesmo com essa instabilidade, eu acredito numa vitória do Uruguai. Diria que vai ser 1-0. Tá certo, Mayara, seu palpite? Então, as duas equipes vão muito desfalcadas, eu acho que isso vai prejudicar muito. Acredito que mesmo assim o Uruguai seja favorito e eu apostaria num placar de 2-1. Tá certo, então, Mayara, vamos falar então de outro jogo que vai acontecer, Colômbia e Peru com Guilherme Parolin. Bom, a Colômbia vem pra essa Copa América agora sem o... Pra Copa América não, pras eliminatórias, perdão. Sem o seu principal jogador, James Rodríguez, que está lesionado, e então é um desfalque muito grande para a Colômbia, porque ele é o maestro do time e precisa achar um substituto para ele, né? Por essa questão, o destaque vai ficar por conta do Falcão Garcia, que tem a responsabilidade de marcar os gols da Colômbia nessa partida que acontece contra o Peru. A Colômbia, que na última Copa do Mundo do ano passado, que aconteceu aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, obteve a sua melhor campanha de todos os tempos. Foi um quinto lugar que eles conseguiram, sendo eliminados justamente pela seleção brasileira. E essa foi a quinta participação da Colômbia, que tinha participado pela primeira vez no ano de 1962. Títulos, a Colômbia é um time que só tem um título na seleção principal, que foi o da Copa América no ano de 2001. Sobre o Peru, o destaque do time é o já conhecido pelos brasileiros, Paolo Guerreiro, e além disso tem também o Farfán e o Pizarro, que formam o ataque do Peru, que eu acho que é um dos setores mais fortes do time. Títulos, o Peru também foi campeão da Copa América só duas vezes, uma mais do que a Colômbia, mas hoje em dia acredito que a Colômbia tem um time muito mais forte que do Peru. O melhor resultado do Peru em Copas do Mundo foram as quartas de final que alcançou na Copa de 1970, e a equipe já participou 4 vezes do torneio. Os últimos jogos entre Colômbia e Peru contaram com 7 vitórias do Peru e apenas 2 da Colômbia, além de 6 empates. Tá certo, então vamos lá para os palpites. Guilherme Souza, o que você fala desse time da Colômbia? Qual que é a sua projeção para o time da Colômbia nessa eliminatória da Copa do Mundo? Bom, a Colômbia, até, assim como o Brasil, mas acho que de forma menor, vamos dizer assim, decepcionou na Copa América, tinha uma boa expectativa. Então acho que ela vem um pouco pressionada para essas eliminatórias, exatamente pela geração que tem, por esse feito na Copa do Mundo, de ter a melhor campanha na história. E eu acredito que 2-0 Colômbia. 2-0? Acho que mesmo com o ataque do Peru, acho que a Colômbia ganha de 2-0 sem muitas dificuldades. E o Peru, você acha que vem forte? Bom, enfim. Ah, bom, deixaria pro Gustavo responder. Tá bom, Gustavo? Não, eu vou falar outra coisa. Eu vou falar em relação à Colômbia, que vem melhorando muito. Na Copa passada, como o Guilherme trouxe a informação, foi a melhor participação da Colômbia na história das Copas. E eu acho que agora a equipe tá passando uma estabilidade. Não foi tão bem assim na Copa América, mas eu acho que é favorita para vencer o Peru, que não vou responder a piadinha, mas eu acho que é uma equipe que também que teve um crescimento muito bom em relação a tudo que vem apresentando nos outros anos nessa Copa América. Portanto, eu acredito numa vitória da Colômbia por 3-1. Carolim. Também aposto numa vitória da Colômbia. O time tem, como eu já falei, um time mais forte que o do Peru. Tem uma defesa sólida, com o Murillo vem jogando muito bem. Tem o Falcão Garcia no ataque, como eu já disse anteriormente, que tem a responsabilidade de fazer os gols. Então, eu apostaria numa vitória da Colômbia por 2-0. Eu realmente acho que o Peru não vai entrar na Copa. Tá certo. Nem foi uma piada, não. Não. Tá certo. Então, Mayara? Eu acho que a Colômbia perde muito sem o James. E isso, eu acho que isso vai ser um grande problema. Então, a Colômbia não vai... Eu acho que a Colômbia não consegue... ter tanta força sem o James. Então eu aposto num placar de 2-1 para a Colômbia. Tá certo, então, Guilherme. Ô, Tuon, e seu palpite para quem vai ganhar o jogo? A Colômbia de James Rodrigues ou o Peru do Guerreiro? Cara, é complicado, né? Infame. Tava faltando a dele. Olha as tava... coisas que o rapaz fala no ar. Não pode, Guilherme. Não pode, Guilherme. Pô. Desculpa. Oh. Prometo que não irá se repetir. Mas tão cedo. Falando do que você me perguntou, eu sou polido, então irei te responder. Eu acho que a Colômbia talvez passe mais dificuldades, porque não é um time irregular. Na Copa América já mostrou que vinha caindo de resultados. Então, de repente, 1-1, 0-0. Então você não acha que a Colômbia passa pelo Peru? Eu não confio nessa. Bom, e só para registrar meu palpite do jogo anterior, que eu acabei esquecendo de falar, eu também acho que o Uruguai vem forte nessa. Até apostaria um placar elástico, acho o time da Bolívia bem fraco, então eu aposto 4-0 para o Uruguai. Caramba, tá confiante mesmo, hein? Eu sou quase uruguaio, por isso que eu estou tão confiante. Bom, só falando de um jogador, eu vou querer o comentário do Parolin. Parolin, o que você acha do Juan Cuadrado? Ele que vinha sendo um jogador importante, deu uma queda, a Colômbia caiu com ele, mas ele agora foi para a Juventus e parece que está se estabilizando também no time italiano. Gosto muito, acho um excelente jogador, acho que ele consegue cumprir funções diferentes dentro do campo, é muito versátil e foi muito bem na Copa do Mundo do ano passado, conseguiu se destacar juntamente com o time da Colômbia, então eu acho que ele é sim um jogador que pode acrescentar muito para a seleção colombiana nas eliminatórias. Tá certo, então, Mayara, só falando um pouco do Peru, Guerreiro, o que você acha que ele pode contribuir para o time? Olha, eu acho que o Guerreiro tem muito a contribuir, tem mostrado um bom trabalho no Flamengo. Eu não vou cair nas piadinhas de vocês, eu estou tentando ser o mais nem sutil possível. Enfim, eu acho que o Guerreiro pode se destacar sim nessa equipe, é um dos principais nomes e tem muito para trazer. Se ele continuar fazendo o... Eu acho que ele caiu um pouco de produção no Flamengo, acho que ele jogava mais no Corinthians, mas ele tá, digamos que, estável. Eu acho que se ele apresentar esse futebol, ele consegue ajudar muito a equipe dele. Mas quem é melhor, Guerreiro ou Wagner Love? Ah, esse é difícil, hein? Se a gente for ver pelos gols, o Wagner Love é melhor, né? Ah, com certeza. O Guerreiro saiu do Corinthians e não tá fazendo nada no Flamengo. O Flamengo tava jogando bem com o Kaique, agora o peruano voltou e tá lá, ó. Cadê os gols? Pois é, cadê, né? Por que o Wagner Love não foi convocado para a seleção do Peru, né? Eu não entendo. Será que ele é porque é brasileiro? Não pode sei. Ser. É, pode ser. Bom, a gente já viu que, não sei se o Peru vai dar trabalho na eliminatória, mas aqui no programa vai dar muito trabalho. A gente já sentiu aqui nos bastidores o Peru bem forte, né? Mas agora vamos falar de um ótimo jogo que teremos nessa primeira rodada da eliminatórias da Copa, que é o jogaço entre Venezuela e Paraguai. Eu vou falar um pouco do histórico desses dois times. Bom, o Paraguai tem 8 participações em Copa, sendo que a melhor foi as quartas de final no ano de 2010, justamente contra a Colômbia, num jogo que até o Paraguai teve a chance de ganhar, foi pênalti para eles, mas desperdiçou, o Casillas pegou. E Casillas? Foi o Casillas, na Copa de 2010, foi Paraguai e Espanha nas quartas de finais. Você tinha falado Colômbia. Eu falei Colômbia? Falou. Bom, desculpa, então era o Paraguai. Ah, tá. Bom, então, voltando... Era a Espanha. É, Paraguai e Espanha. Você tinha falado você tá me complicando, Paraguai, cara. Você tinha falado Paraguai e Colômbia. Começa de novo, vamos lá. Vamos convidar. O Paraguai tem 8 participações em Copa, sendo que a melhor delas foi nas quartas de finais contra a campeã Espanha, tá bom assim, Paraguai? Agora sim. Que teve a chance de ganhar o jogo num pênalti desperdiçado, não lembro por quem, mas que o Casillas pegou. O Paraguai tem 2 títulos da Copa América e o destaque é o Lucas Barros, hoje que joga no Palmeiras. Desculpa, meu sotaque caeirense às vezes me pega. Que joga no Palmeiras é o maior artilheiro dessa seleção com 30 gols. Falando da Venezuela, é uma seleção que não tem nenhuma participação em Copas e a melhor participação foi na Copa América também não tem nenhum título essa seleção e a melhor participação delas em qualquer torneio internacional foi o quarto lugar conseguido em 2012, numa semifinal, num terceiro lugar, justamente contra o Peru, que estávamos falando agora há pouco. Olha o Peru de novo. Olha o Peru de novo dando trabalho. O destaque vai para o Arango, do Borussia Mönchengladbach. Difícil, né, Guilherme? É, esses nomes alemães aí não me ajudam muito. Você não gosta muito, não? Não, também não. Tá certo, então. O Arango que é um exímio cobrador de faltas. Bom, vamos falar então nossos palpites sobre esse jogo. Paraguai e Venezuela, Guilherme. Olha, difícil, viu? Apesar que o Paraguai surpreendeu... na Copa América com o Brasil, né? Mas depois deu aquele vexame com a Argentina. Então é um jogo bem complicado de se falar. E eu apostaria no empate, mas o jogo é onde, Tom? O jogo é na Venezuela. Então, 2-1 Venezuela. Tá certo. Então, Gustavo? Bom, eu acho que mesmo com a goleada sofrida pelo Paraguai, é uma equipe que melhorou muito. E eu acho que não vai ter tantas dificuldades assim contra a Venezuela. Eu acredito numa vitória por 2-0 do Paraguai. Tá certo, então, Parolin. Ah, só porque você falou do Arango, hein? 1-0 pra Venezuela, gol dele de falta. Será? Eu acho. Você gosta desse jogador? Adoro. Tá bom, então, Mayara. Olha, apesar do Paraguai não ser uma equipe muito estável, que ganha, faz e depois leva aquele vexame da Argentina, enfim, apesar de não ser muito estável, eu acredito que é uma equipe muito mais forte que a equipe da Venezuela, que mesmo jogando em casa, eu acho que não tem força suficiente para passar pelo Paraguai. Então eu aposto num placar de 2-0 para o Paraguai. Bom, eu aposto em 2-0 para a Venezuela. Mas não sei se confio tanto assim para conseguir ir para a Copa do Mundo. Eles ainda não participaram, talvez essa seja a primeira vez, porque eles vinham evoluindo, passando por uma evolução nesse time. É. Certo? Então agora vamos a um pequeno intervalo e fica aí que nós já voltamos. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. tumbling down in the city that we love. Rain clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it hurt? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, estamos de volta com o nosso programa Arquibancada MAC, falando sobre as eliminatórias para a Copa da Rússia de 2018. Agora vamos falar dos nossos rivais, Argentina e Equador. Quem traz as informações é Guilherme Souza. Guilherme? Bom, primeiramente, é importante falar que a Argentina tem 16 participações em Copas do Mundo e o Equador tem apenas 3, né, as 3 nesse século, que foi 2002, 2006 e 2014. E o mais longe que o Equador chegou em Copa do Mundo foi nas oitavas de final de 2006. Em relação aos últimos confrontos, esse ano já teve um amistoso em Nova Jersey, se não me engano, que a Argentina ganhou por 2-1. E nas eliminatórias, no último jogo que ocorreu na Argentina, que vai acontecer amanhã também, foi 4-0 para a Argentina. Então o favoritismo é muito grande para os hermanos. Mas em compensação, quando o Equador joga em casa contra a Argentina, nos últimos 3 confrontos ele ganhou, acho que pelo placar de 2-0, se não me engano. Então, mesmo parecendo ser um pouco de zebra, assim, a gente tem muitos títulos, tem 2 Copas do Mundo, tem 2 Olimpíadas. O Equador, o máximo que ele conseguiu foi o 4º lugar de Copa América e um Pan-Americano que nem é considerado o time principal da seleção. Mas o jogo ultimamente tenta estar mais equilibrado nesses últimos anos. Apesar da gente ter goleado 4-0 no último confronto de 2013, o número de vitórias está meio que parelho. Mas o Equador, ele é muito freguês também da Argentina, que ficou 15 jogos sem ganhar também. A Argentina dessa vez sem Messi, sempre bom lembrar, né, que está lesionado, não vai participar do confronto. E o destaque do Equador, acho que muita gente que conhece futebol sabe, que é o Valencia, lateral direito do Manchester United, que é eleito o cara mais rápido do mundo no futebol. É mesmo, Parolin? Eu não sei, eu acho que o Mendoza é muito mais rápido que ele. Há discordâncias. Ele foi eleito, né? Aí se concorda ou não, são outros critérios, né? Mas então, resumindo, eu já posso dar um palpite sobre o jogo? Não, ainda não. Por que não? Porque eu ainda vou puxar outros assuntos aqui que gostaria de debater na mesa, tudo bem? Tá, tudo bem. Você é o último ainda. Não fica triste comigo, não. Esquece. Vai ficar quieto. Parolin, o que o Messi não jogando na Argentina nesses primeiros confrontos pode prejudicar no time? Bom, na verdade mesmo, eu acho que pra jogar contra o Equador não vai ter tanta diferença assim, não. Messi, lógico, é o segundo melhor jogador do mundo. Qual, eleito, primeiro? Né? Eleito é o segundo, né? Ah, sim, com certeza. Mas pra alguns pode ser o primeiro. O que, que você acha? A minha opinião, quem é o melhor jogador do mundo? Uhum. Eu acho que é o Wagner Love. Eu tenho certeza. Enfim, se o Wagner Love é melhor, eu não sei. Mas o Messi é muito bom também. E faz falta, mas eu acho que a seleção da Argentina consegue se virar bem sem ele. principalmente pelo adversário que não é tão forte, mas talvez para umas próximas partidas de maior dificuldade ele faça falta, porque Messi, você sabe, né, como aconteceu na Copa do Mundo, diversos jogos, a Argentina passando uma dificuldade tremenda, e ele no final do jogo ia lá e resolvia contra a Nigéria, contra a Suíça, sempre salvando o time. Tá certo, então. E outra coisa, Gustavo, eu tava lembrando aqui, o Cantona disse que o Pastore ia ser o melhor do mundo. Diga um pouco pro Cantona o que você acha do Pastore. Mano, eu acho o Pastore um bom jogador, mas nem chegar perto de ser o melhor do mundo. E é isso que você acha, Guilherme? Bom, eu acho que o Pastore tá no mesmo nível do Wagner Love, né? Só o Wagner Love um pouco acima, né? Obviamente. Empatado ali com o Messi. Mas eu também acho que a Argentina é favorita para esse jogo. Mas não acredito numa goleada, não. Se talvez tivesse com o Messi... Você não é pro palpite. Eu não vou falar o palpite ainda. Só falei que não acredito no goleada. É, eu te conheço. Ele já esboçou. Eu já estou lapidando o meu resultado. Tá certo, então. Vamos falar um pouco, então, do Equador. O que esperar do Equador, Mayra? Olha, eu acho que não vai apresentar nenhuma dificuldade para a Argentina. Até porque eu acho que o Messi não vai fazer tanta falta assim. Ele tem um retrospecto de... Tudo bem, na Copa, realmente, ele ajudou a Argentina muitas vezes. Mas em competições, assim, vamos falar, menores, o Messi some dentro de campo para a Argentina. Muitos argentinos reclamam exatamente isso, que o Messi joga muito no Barcelona e quando é para jogar na seleção, ele some. A gente não sabe, sei lá... Será que a camisa pesa? Não sei. Ou ele não se considera argentino? Polêmicas à parte. Ui. Nossa. Por ele morar muito tempo na Espanha, muita gente diz isso. Enfim, eu acho que o Equador não vai ser um grande problema para a Argentina. Não oferece muito perigo, apesar de ter alguns bons jogadores. Mas eu acho que a Argentina passa fácil. E só falando uma coisa que eu vi ontem no jornal, que falaram que o Messi ele ia... não queria jogar alguns jogos, aliás, contra o Brasil na eliminatória da Copa, porque ia preferir jogar contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol. O que você acha dessa preferência do Messi para o Lin? Ah, eu acho que é válido, porque o clube é o lugar que você trabalha todo dia, né? O clube é quem te paga, é por quem você tá todo dia ali trabalhando com seus companheiros. Então, eu acho que é uma decisão válida do Messi, ainda mais por ser contra quem é, né? Contra o Real Madrid, em um jogo tão importante, sendo que a Argentina tem outros jogos para conseguir uma folga grande e não precisar tanto dele contra o Brasil. E na teoria, a lesão dele, ele também perderia esse jogo contra o Real Madrid, né? Então seria muito difícil para ele já jogar contra o Real Madrid, imagina contra o Brasil que antes, né? Exato. Então eu também acho que é válido, bom para a gente, né? Ah, acho com que, certeza. Ainda mais a gente está nessa reformulação, então eu acho que ele não vai fazer ele vai fazer falta, mas não tanta falta assim, exatamente pelo que a Mayra falou, de que ele não joga o que ele joga no Barcelona na seleção. Então eu acho que a Argentina vai conseguir se virar bem sem ele. Certo. O complicado pro Messi é que ele não é muito bem visto pelo povo argentino, né? Muito se fala que ainda se prefere o Tevez ao Messi, e ele dando uma dessa talvez até piore o relacionamento entre a torcida. Bom, vamos aos palpites então. Gustavo Yuzi, qual o seu palpite entre a Argentina e Equador? Eu acredito que a Argentina vença pelo placar de 1-0. Certo. Parolin? Acho que a Argentina vai ganhar difícil uns 6-0. Mayara? Eu acho que a Argentina ganha por 2-0. E finalmente, Guilherme, fale seu palpite. Pelo placar amargo de 4-0 da Argentina. Nossa, ele ainda esqueceu de soltar uma piadinha. Não, mas ele roubou a minha piada, né? Porque eu já tinha falado que ia ganhar difícil de 6-0. Difícil na magra. Não, mas você foi a mesma ideia, não vale. Tudo bem, pense em outra. Nós somos Guilherme, nós podemos ter a mesma piada. Tá certo, então o meu palpite vai na linha de vocês também, desculpa o plágio, mas eu acho que vai ser 5-0 pra ficar ali naquele meio de muro. E vamos agora falar finalmente do jogo da Seleção Brasileira, nossa querida... É agora, hein? Seleção Brasileira. Gustavo Yuzi, as informações pra gente, Brasil e Chile? Então, o Brasil amanhã vai jogar contra o Chile, 8h30 da noite, no Estádio Nacional de Santiago. A Seleção Brasileira ela tem um retrospecto razoável nesse estádio. Tem uma vitória, uma derrota e um empate. No lado do Brasil, o que mais comenta é a ausência do Neymar, que... Foi suspenso pela Conmebol por 4 jogos pela expulsão no jogo contra a Colômbia na Copa América. E agora ele já cumpriu 2 jogos, agora cumpre mais 2. Pela ausência dele, eu acho que o principal destaque do Brasil pode ser considerado o Douglas Costa. Meu Deus. Opiniões diversas aqui. Sim, mas hoje, pelo que o Brasil tem, eu acho que é ele. Ele que vem fazendo boas partidas no Bayern de Munique, chegou agora. E também fica a expectativa da estreia do Ricardo Oliveira. Da reestreia, né? Que já fazia muito tempo que ele não é pra seleção. E uma grande fase no Santos, eu acho que pode, de repente, suprir bem a ausência do Neymar, mesmo não começando jogando. Pelo Brasil, o Brasil vive um momento muito, muito conturbado. Tomou 7 da Alemanha, depois tomou 3 da Holanda. Agora, recentemente, foi 3 da Holanda na disputa do terceiro lugar. Depois foi na Copa América, agora foi eliminado pelo Paraguai. Então, é uma equipe que vem buscando se reestruturar cada vez mais, mas que tem que respeitar, porque é uma equipe que venceu 5 Copas do Mundo, sendo que é a única seleção a participar de todas as edições, com títulos na Copa das Confederações em 2005, 2009, 2013, e um título da Copa América em 2007 também. Eu acho que isso pesa muito no currículo. Pelo lado do Chile, é um momento completamente diferente. Eles venceram agora a Copa América. Eles venceram a Copa América, foi o título de maior expressão deles na história. E falando de Copas do Mundo, eles têm 9 participações em Copa, sendo que o melhor resultado deles foi um terceiro lugar em 1963. E no Chile, o principal destaque é o Aránguiz, que ele está machucado, ele só volta ano que vem, em 2016. E por isso a grande esperança em 3 jogadores, principalmente no Vidal, no Sanches e no Vargas. Só trazendo um histórico aqui rapidinho entre as duas equipes. De modo geral, elas se enfrentaram 67 vezes, com 47 vitórias brasileiras, 7 chilenas e 3 empates. E se a gente quiser, se for se basear no tempo que o Brasil não perde do Chile, acho que é bem animador. O Brasil não perde do Chile há 15 anos, sendo que a última derrota foi nas eliminatórias de 2002 por 3-0 em Santiago. E o jogo mais recente entre as equipes foi aquele empate de 1-1, nas oitavas de final da Copa de 2014, onde o Brasil eliminou o Chile nos pênaltis. Ah, teve um amistoso esses tempos também, né? Em Londres, eu acho. Teve um amistoso, se eu não me engano, em Londres mesmo. Foi 1-0 pro Brasil esse jogo. Gol do Hulk. Sim. Roberto Firmino. Hulk. Olha. Firmino. Olha a briga. Bom, enfim, foi o Hulk. Só uma correção feita pelo nosso produtor Flávio Rangel. Foi em 1962 a melhor campanha do Chile. Terceiro lugar, só uma pequena correção. E Guilherme Parolin, o retrospecto realmente vai nos ajudar nesse jogo contra o Chile, porque tem o jogo da Copa do Mundo, que foi a última que a gente enfrentou o Chile, e a gente passou o maior sufoco aqui, né? Ah, retrospecto ajuda torcedor em debate, porque dentro de campo não serve pra nada. O Brasil tem que jogar o futebol que a gente se acostumou a ver há muitos anos atrás e fazer valer o peso da seleção brasileira pra ganhar esse jogo do Chile. Tem time pra ganhar? Tem. Prova disso é que ganhou recentemente nesse amistoso, ok. Mas ainda não é o time que a gente espera. O Chile também vem muito forte, tem jogadores de altíssimo nível, Alexis Sanches jogando muita bola. Domingo passado fez um jogo incrível contra o Manchester United, jogando pelo seu time, Arsenal. 2 golaços. E então, tem outros jogadores como o Vidal, que talvez não entre em campo. Até mesmo o Alexis saiu machucado domingo, ainda não é certeza, mas treinou normalmente hoje. Enfim, são dois times com elencos equiparados, assim pode-se dizer. Vão fazer um jogo muito bom e não sei dizer, eu aposto num empate em 1-1. Bom, o Gustavo trouxe aqui o destaque como o Douglas Costa. O Guilherme Parolin já falou que ele não concorda muito, pelo menos pela reação dele. Não, o problema não é o que eu não concordo, o problema é a gente parar pra pensar que o destaque da seleção brasileira é Douglas Costa. Sim, a que ponto chegamos, aí que mora o problema. Problema. Calma. É difícil você imaginar que uma seleção que até pouco tempo tinha jogadores como Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, e jogando o fino da bola, você pensar que hoje o destaque é Douglas Costa. É chato. É complicado, mas é um debate para outros programas, porque... Não, eu quero debater agora. Não. Que exigente. Mayara, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria falar, só que eu sou muito pessimista com relação à seleção. Eu acho que a gente tem mania de achar futebol brasileiro, futebol arte lindo, mas... Não a gente em si, mas normalmente os torcedores sempre pensam, quando pensam em Brasil, a gente pensa no futebol arte. Eu acho que eu ainda sou muito sentida com o Dunga como técnico. Eu acho que o Brasil precisa de renovação e eu acho que ele não é o técnico certo para isso. Mas, assim, a gente tem elenco, tem jogadores no Brasil e mundo afora que são muito capazes de fazer resultado, jogar bonito e renovar essa seleção. Então, eu acho que, assim, O dia que o Brasil conseguir aliar essas três coisas, a gente volta a ser potência no futebol. Mas eu acho que exatamente essa questão. Tem tudo para ganhar, tem tudo para ir para a Copa, isso eu tenho convicção. Mas eu acho que o grande problema está a gente precisar de uma renovação, precisar aliar talento que a gente tem jogadores com talento ali, e com técnica e resultado. O dia que isso acontecesse, o Dunga queimar minha língua e conseguir fazer isso, eu vou ser menos pessimista com a seleção. Olha, difícil. Eu, pra falar a verdade, também não gosto do trabalho do Dunga. Nunca achei ele um bom técnico pra seleção brasileira. Claro, apesar dos resultados. Guilherme, recentemente o Daniel Alves veio a público falando de Guardiola na seleção brasileira. O que você acha que poderia contribuir? Guardiola ou Dunga? 100% Guardiola, né? Acho que o Dunga já teve a oportunidade. A gente viu que na Copa América, né, a gente viu um péssimo futebol. A questão não foi nem ter perdido, mas foi a forma como jogou, né? Então, eu acredito que o Brasil também não está pronto para enfrentar o Chile fora de casa. Tudo bem que o retrospecto está bom, só que eu acho que o Chile é outro. Acho que ele não entra mais com receio, com tanto receio contra a seleção brasileira. Acho que o pensamento dele é assim, ó, já ganhamos nosso primeiro título, então agora vamos quebrar esse tabu. Então, acho que eles estão muito mais confiantes do que antigamente. Então, eu também não estou muito otimista, não. Mas eu acho que, pela força da camisa do Brasil, eu vou postar um empate também, 2-2, vai. Certo. Eu acho que a Mayara tocou num ponto legal quando ela fala sobre a gente ter jogadores de qualidade atuando, inclusive, dentro do país. Eu acho que falta olhar melhor para esses jogadores que estão aqui disputando o Campeonato Brasileiro, e porque às vezes tem uma preferência por jogadores na Europa que eu fico muito em dúvida se a qualidade deles é realmente maior do que a qualidade dos que estão aqui dentro. Por exemplo, na lateral, Fabinho. Me desculpa, mas eu não sei, eu não acredito que esse rapaz joga melhor do que o Lucas do Palmeiras, um Fagner do Corinthians. A gente tem que... Que é o Edilson, você não acha? Não, Edilson, eu nem vou entrar nesse assunto que é pra eu não me estressar. Mas, certo. Então acho que falta olhar com mais carinho assim pro nosso próprio país, porque a gente tem bons jogadores aqui dentro sim, mas a gente tem que saber fazer uma reformulação na seleção. E que volta, que toca no problema do técnico, porque trazer o Dunga de volta não vai reformular nada, não vai trazer novas ideias. Vai ser... Ele é aquele mesmo cara que foi durante a outra vez que comandou a seleção. E eu acho que isso acaba dificultando um pouco a continuidade do trabalho da seleção brasileira. Falando um pouco disso que o Guilherme Parolin falou, Gustavo, você acha que a reformulação do Brasil passa por um centroavante de 35 anos, como é o Ricardo Oliveira? Bom, eu acho que quando a gente fala de reformulação, se for pensar assim, a gente já começou errado, porque o Dunga já foi um técnico que passou pela seleção, não teve o resultado esperado na Copa do Mundo, mas ele, se for pegar amistosos, tudo, ele teve até um desempenho razoável. E a questão do Ricardo Oliveira, eu acho que hoje o Brasil tem uma escassez de centroavantes, eu acho que é assim uma boa opção. Faz muito tempo que ele não vai para a seleção, acho que ele está merecendo essa chance. Como o Guilherme mesmo falou, quando a gente para pensar que hoje, sem o Neymar, o Douglas Costa é um dos destaques da seleção, é até complicado comentar isso. Eu acho que, por tudo que ele vem demonstrando, independente da idade dele, eu acho que é interessante sim dar mais uma chance pra ele. Tá certo. E um último comentário sobre o Brasil. Mayara, o que o Brasil perde nesses jogos sem o Neymar? Ah, perde muito, porque... E já pode falar o seu palpite também, tá bom? Combinado. Eu acho que perde muito, o Neymar é nosso principal jogador, vem jogando muito. Muita gente já diz que esse ano ele pode ganhar o terceiro jogador do mundo. Eu acho difícil ainda, ele ainda tem muito pra crescer, pra mostrar. Mas perde muito porque vai perder o entrosamento com a equipe. Se essa equipe que o Dunga realmente pretende levar adiante, pretende trabalhar com ela, vai faltar entrosamento pro Neymar. Eu acho que o Brasil empata em 1-1. Eu acho que não dá pra ganhar, até porque o Chile também tá com retrospecto muito bom, mas eu aposto em 1-1. Faltou o palpite do Gustavo. Gustavo, qual é o seu palpite? Acredito que o Chile vai vencer por 1-0. Tá certo, então. Polêmico. Bom, polêmico, né? Aqui nesse programa é cheio de polêmicas hoje, né? A gente gosta. A gente gosta. Bom, meu palpite final pra encerrar aqui é que o Chile empata com o Brasil em 1-1. Não acho que o Chile ganhe do Brasil, apesar de ter um time muito forte. Acho que vai sim prevalecer essa freguesia que tem o Brasil, porque o Brasil vocês sabem, por mais que tenha um time muito ruim, a gente consegue uma vitória não sei de onde, ainda mais que o Dunga é um péssimo treinador, mas consegue os seus resultados. Jogando feio. E o que dói mais, né? Bom, e é isso. Infelizmente, está chegando o fim mais um Arquibancada MAC. Mas já? Esse nosso programa que a gente tanto ama. Guilherme Souza, suas considerações finais. Bom, obrigado por voltar aqui da rádio, né? Faz um tempo que eu não vinha, espero voltar logo logo. Gustavo Yuzi. Boa noite a você, Nico, aos amigos da bancada, nosso ouvinte. Foi muito bom estar aqui, espero voltar mais vezes. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Nico, aos companheiros de bancada, ao Flávio, ao nosso ouvinte. Gostei muito de estar aqui hoje de volta e espero estar amanhã aqui novamente, ou sexta, ou quando puder. Estamos aí. Boa noite, Mayara. Boa noite, Nico. Parabéns pela sua apresentação. Muito obrigado. E boa noite, querido ouvinte, e até a próxima. Tá certo, então. Sempre agradecendo o comando técnico de Flávio Rangel, a professora Lenise Vilassi e o produtor de conteúdo Guilherme Fernandes. E, bom, esse foi o Arquibancada MAC. E eu sou Gabriel Tuon e me despeço por aqui. Tchau!